RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI SOS Educação com a pedagoga Elaine Ferreira. Bom dia. Eu sou a Elaine Ferreira, pedagoga, e esse é o programa SOS Educação, que vai ao ar uma vez por semana na RCI, com a proposta de discutir os rumos da educação no país. Hoje é sábado, dia 9 de março de 2019, e você pode nos sintonizar pelo site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI e no AM em 1320 em toda a região de fronteira. Nessa edição, nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. As minhas convidadas hoje são Ângela da Silva, formada em Letras Espanhol, pós-graduada em Psicopedagogia e Mídias da Educação, professora na rede estadual e municipal. Ela é da Secretaria da Mulher Trabalhadora da APP Sindicato. Temos também a outra convidada, a Aline Simão Barroso Torres, licenciada em História, especialista em Gestão e Ações Culturais e Ensino Religioso. É professora também da Rede Pública Estadual e da Secretaria de Promoção e Igualdade Racial e Combate ao Racismo da APP Sindicato aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom, lembrando que vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo através do Facebook, você pode participar, sugerir assuntos para a pauta do programa de diversas maneiras, uma delas no nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. O WhatsApp da RCI é o 991450911. Facebook, Rádio RCI Iguaçu. Twitter, perfil arroba sempre RCI. E pelo telefone fixo, o 3523-2211. 3523-2211. Então, a data de 8 de março, né, que foi o dia de ontem, é uma data... que algumas pessoas distribuem flores, existem algumas homenagens, mas que por trás tem uma história, tem toda uma questão que não está relacionada a flores e a delicadeza da mulher. Na verdade, tem a outra parte da força da mulher, né? Da força de organização da mulher. Então, dentro disso, né, tentando entender um pouco sobre o fundamento histórico também sobre o Dia Internacional da Mulher, gostaria de lançar a questão: qual a história dessa data, né? E também qual o papel que a mulher ocupava na sociedade? Bem, bom dia novamente, né, a todos e todas que nos ouvem. O 8 do 3, ele é um resultado de uma série de fatos, de lutas e de reivindicações das mulheres, como você mesmo comentou aí, né? Então, foi criada essa data durante uma conferência na Dinamarca, que ficou decidido que esse 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher, em homenagem aos movimentos pelos direitos das mulheres, e também como forma de obter o apoio internacional para as lutas em favor do direito do voto feminino. E só que somente em 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, é que a ONU vem a passar a celebrar essa data. Então, assim, a gente, de repente, pensa, por que março, né? Porque março ocorreram várias situações trágicas de movimentos que foram às ruas, que as mulheres foram às ruas, e de situações também de reivindicações pelos direitos, onde a maioria eram as mulheres também nas fábricas. Por exemplo, nós temos o dia 8 de 3 de 1857, onde as mulheres fizeram greve por condições de trabalho e igualdade trabalhistas. E esse movimento foi reprimido fortemente pela polícia, com muita violência. Depois nós tivemos uma outra data, 8/3/1908, onde trabalhadoras do comércio de agulhas de Nova York fizeram também uma movimentação para exigir condições de trabalho e também o voto feminino, onde elas lembraram também o 1857, né? E que também foi reprimido, com violência também pela polícia. Depois nós temos muito falado, dentro da história, o dia 25/3/1911, quando 145 trabalhadoras de uma fábrica de têxtil, de tecido, morreram queimadas, né? Não eram só trabalhadoras, é que a maioria eram mulheres, então trabalhadores. E essas mortes foram decorrentes da função da precariedade, das condições de trabalho. Então, com relação a isso, esse mês de março, é que a gente vê que foi escolhido essa data, né? Uhum. Toda essa movimentação aí. Também não podemos esquecer também que já as mulheres feministas, com a Revolução Russa, que em 2017 fez 100 anos, né? As mulheres foram às ruas também lutar pelos seus direitos, além das responsabilidades domésticas, mas também querendo responsabilidades dentro da sociedade, dentro da política, querendo alcançar um espaço dentro da política. E aí a gente tem as correntes feministas, né, que se preconizou e avançou muito em direção a uma emancipação total. Então a gente vê que essa movimentação de todas essas datas aí, ou melhor, dessa data, ela não foi criada somente para o comércio, né? Só uma visão romantizada de flores, chocolate, etc. Mas também para que se criasse conferências, debates, reuniões, onde o objetivo fosse discutir o papel da mulher na sociedade, né? Na esfera política, para diminuir, para erradicar o preconceito, a desvalorização, a invisibilização, né? A violência, todos os tipos que a mulher tem. E assim, e são várias lutas de lá para cá, né? Então, se a gente pensar sobre o papel, né, que a mulher ocupava na sociedade, a gente entende um pouco de todas essas lutas, né? Porque, primeiro, ela era vista, então, como uma mulher, a dona, a rainha do lar, né? Aquela que deveria cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. E parava por aí, né? Ela... A reprodução somente. Isso, ela cuidava... até no próprio cinema, né? Sim. Programas de TV e tudo mais. A mulher, rainha do lar, isso, cuida aquela, dos filhos. Aquela ali, responsável pela educação responsável do por filho. Isso. Mas, de acordo com a história que a gente verifica, né? Que aconteceu. Essa mulher, ela por questões, como é que a gente pode dizer, financeiras, necessidade de o homem já não dava mais conta. Estamos falando aí das pessoas trabalhadoras, porque, né, a elite, a burguesia tinha uma outra realidade. Uhum. Mas só o trabalho do homem, né, ou com as guerras também, que o homem não estava em casa. Então, a mulher acabou também, de alguma forma, contribuindo para auxiliar economicamente no lar. Sim. Então, parece que isso abriu um caminho. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Né? Ela passou a ver que ela ocupava também ela tinha um papel maior do que esse da rainha do lar. Ela sai do meio familiar, né? E vai para o mercado de trabalho, mas em condições precárias, porque historicamente, durante um tempo, a mulher ela não tinha capacidade de pensar. Então, qual a necessidade dela trabalhar? O máximo que ela vai conseguir fazer é cuidar dos filhos e do marido. Então, quando ela vai para o mercado de trabalho, as condições de trabalho vão ser inferiores. Por quê? Porque uma mulher, teoricamente, ela não vai produzir a mesma quantidade de coisas que o homem. Então, ela vai receber um salário menor. Ela vai ter que trabalhar uma carga horária muito maior do que a do homem para chegar um pouco próximo daquilo que se espera que o homem produza, né? Então, só que é importante ressaltar que, assim, todas essas lutas feministas e tudo mais, quando a gente fala da mulher negra, a mulher negra, ela sempre foi mão de obra, né? Não teve esse negócio de, agora que o homem, ele foi para a guerra ou precisa que a mulher vá para o mercado de trabalho para ajudar economicamente a família, a mulher negra, ela, durante muito tempo da nossa história, ela nunca recebeu nada e ela sempre foi mão de obra. Então, por que que essa mulher negra, historicamente, ela servia para trabalhar e a mulher branca não? Então, assim, também é uma outra questão que a gente, né, dá para discursar um pouco mais. Mas, historicamente falando, a questão, o papel da mulher lá da Idade Antiga, que em alguns lugares ela era guerreira, depois, em outros períodos, ela passa a ser a rainha do lar. A gente vai para a Idade Média, onde a mulher, ela não pensa, ela só serve para baixar a cabeça e obedecer aquilo que o homem fala. Depois, idade moderna, em que a mulher começa a querer se inserir no mercado de trabalho e tudo mais, nessas condições precarizadas. Vem para a idade contemporânea, ou agora, a gente vê que muitas dessas mulheres, hoje, uma maioria das famílias brasileiras são comandadas por mulheres, né? Então, elas têm condições, mas, ainda assim, as condições de trabalho delas ainda são precarizadas com relação às condições de trabalho do homem. É importante isso, Aline, que você menciona, porque a gente lembra que a história não é linear, né? Em dado momento, a mulher teve muito poder, esteve à frente da organização da sociedade já muito antigamente. Então, a história não é linear, ela não acontece, era de uma maneira e mudou, né? Ela tem altos e baixos, se assim a gente pode colocar, né? Sim, sim. E a sociedade, ela é uma sociedade patriarcal, né? E machista. Então, é óbvio que querem, assim, desaparecer com o trabalho da mulher, né? Ou então toda a reivindicação que ela faz. A mulher, ela é silenciada, ela é calada, ela é agredida de várias maneiras, né? A própria mídia acaba colocando como uma mulher recatada e do lar, né? Assim, então a gente vê que... Por isso que é muito mais fácil entregar flor, né, no dia 8 de março do que você abrir espaço para esse tipo de discussão. Exatamente. E é importante que as mulheres saibam que esse dia é um dia de luta, né? Historicamente de luta. E que onde a mulher está inserida? No trabalho, que ainda precisa avançar muito atualmente, né? Com as questões salariais e... De igualdade também com o homem, ela precisa saber que se ocupa o trabalho que seja de dentista, médica, advogada, professora, professora até não muito, porque já historicamente já é mais aceita para a mulher, mas assim, mecânica, né? Trabalhar que ela desempenha... Motorista. Isso. Né? A mulher que ocupa o cargo de pedreira, né? Que constrói, que... Enfim, há muito preconceito ainda, enfrenta muito preconceito, mas que se ela ocupa esse espaço, foi por conta da história de luta das mulheres, né? Não é à toa que nós estamos aqui, por exemplo, hoje numa rádio e temos a voz e temos o espaço, né? Sim. É toda uma construção histórica. A história é importante. Por isso ela é fundamental, penso, né? Para a gente saber entender, entender a nossa própria história. Por que nós estamos aqui, né? Nesse período, nesse momento? Por que nós conseguimos algumas coisas? E por que ainda temos que lutar por muitas outras, né? Exato. E por isso que isso tem que ser discutido na escola também, né? É um lugar, como qualquer outro, que é super importante esse tipo de discussão. Eu sou professora de história, não tem como eu deixar passar essa data, ainda mais na atual conjuntura, né? Em que a gente vê, se liga o noticiário, é só caso de feminicídio que você vai ver. Então, assim, não tem como a gente fugir dessa discussão. Ainda mais, é uma discussão que normalmente eu faço durante o ano todo, mas especificamente no mês de março, não tem como o professor fugir desse tipo de discussão. Exatamente. A sala de aula, ela é um espaço de enfrentamento, né? E a gente tem que levantar essas bandeiras, né? Também mostrar dados também. A gente vê que no Brasil o feminicídio na última década aumentou em 17,2%. Também só em janeiro, a gente vê que de 2009 já foram 100 casos de feminicídio no Brasil. Mas isso que é mostrado pela mídia, né? Os dados reais a gente desconhece, né? Porque não são todas as mulheres que denunciam, sim, né? Então, assim, é importante a gente fazer essas discussões realmente em sala de aula, e muito. Agora nós vamos para um rápido intervalo na programação. Já voltamos com o segundo bloco do SOS Educação desse sábado, conversando com as professoras Ângela e Aline sobre o Dia Internacional da Mulher. Estamos apresentando o programa SOS Educação, com a pedagoga Elaine Ferreira. Quer a melhor internet por fibra ótica de Foz? Conheça a internet da Linca Telecomunicações, antiga NetFoz. Devolvemos o dinheiro da instalação se não for a melhor internet que você já teve. Além disso, temos um suporte em até uma hora no horário comercial. Participe da nossa promoção do mês de março e ganhe 50% de desconto na instalação de internet por fibra ótica. Para participar, entre em nosso Facebook, Linca NetFoz, e pegue o código promocional. É simples assim. Entrou no nosso Facebook, anotou, ligou, ganhou. Mas corra! Essa promoção no Facebook da Linca vai até o dia 31 de março. Ligue agora mesmo, 3523-0533. Repetindo, 3523-0533. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florada é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florada está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Minhas férias. Eu e minha família ficamos pertinho das estrelas. Realizamos experiências mágicas no laboratório. E até me senti prefeita de uma cidade. Tudo isso num só lugar. Itaipu. Isso é Itaipu Kids. Visite a usina de Itaipu. Faça visita panorâmica ou circuito especial e ganhe 30% de desconto para aproveitar as três incríveis atrações: Polo Astronômico, Estação Ciências e Ecovila. Acesse turismoitaipu.com.br e saiba mais. Itaipu Kids, seus filhos vão adorar. 11 horas e 18 minutos. A Copel foi considerada mais uma vez a melhor distribuidora do Brasil. O prêmio é concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica depois de ouvir os consumidores. Estamos trabalhando para fazer cada vez mais por você. Em 2019, o investimento é de mais de 800 milhões de reais para levar tecnologia, inovação e energia de qualidade a todos os paranaenses. Copel, pura energia, governo do Paraná. Voltamos a apresentar o programa SOS Educação. Estamos de volta com o SOS Educação desse sábado, 9 de março de 2019. Eu sou Elaine Ferreira, pedagoga, e no programa de hoje conversando com a Ângela da Silva e a Aline Simeão Barroso Torres, professoras, né, da rede estadual, e a Aline também da rede municipal, e a Ângela, perdão, também da rede municipal, sobre o Dia Internacional das Mulheres. Agora, a gente entra um pouquinho nesse espaço da escola, né? Vamos tentar pensar por que é importante e como trabalhar o Dia das Mulheres com os alunos, com a comunidade escolar, né? Alguns exemplos de atividades, se vocês tiverem. Porque é um tema tão relevante, tão importante, né, na sociedade, que ainda precisa melhorar em muitos aspectos, ainda, né? Ainda somos uma sociedade machista. Né? Somos, eu digo, porque as mulheres educam os homens, né? E isso faz a gente pensar muito sobre que a gente precisa avançar, né? Até com relação à educação com as mulheres, né? Porque as mulheres educam esses homens para que atuação na sociedade? Para serem homens que podem compartilhar todas as atividades do lar, de casa, do cuidar dos filhos, da reivindicação junto por melhores condições para as mulheres ou não, né? E gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tá. Acho que é fundamental trabalhar isso em sala de aula, até porque os alunos, eles vivenciam isso cotidianamente, né? E eu costumo trabalhar desde o sexto ano do ensino fundamental até o ensino técnico. Primeiro, iniciando perguntando por que existe essa data, né? Aí aparece aquelas piadinhas, né? Ah, mas não existe o dia do homem, isso é uma sacanagem, não sei o quê. Inicialmente eu abro essa discussão e depois eu vou fazer uma contextualização histórica do porquê que existe a data, né? Como a Ângela já apresentou, vou fazer toda essa discussão dos lugares, dos papéis que as mulheres tiveram durante a história, para entender o porquê que a gente está do jeito que a gente está. Né? Da onde que veio isso tudo? Né? Se hoje até a própria questão da violência ela impera, o porquê que ela está imperando? E também é importante apresentar que a gente não tem ao certo esses dados do passado. Hoje a gente sabe que o feminicídio aumentou, que a violência aumentou e tudo mais, porque a gente tem acesso à internet. Existe uma delegacia especializada nisso, mas até alguns anos atrás não se tinha isso, né? Então não tinha como a gente contabilizar exatamente os casos. E outra coisa importante, até num dia, numa aula com um aluno do nono ano, ele questionou, professora, mas esses dados, mas tem muita mulher que não denuncia. Falei, pois é, mas a metade dos casos não são denunciados. Então, assim, é interessante trazer esses números para a sala de aula, porque eles precisam enxergar, né, materializar tudo aquilo que a gente está discutindo. Mas eu acabo falando para eles, ó, se é assustador desse jeito, a realidade é muito pior, né? Então a gente faz toda essa discussão antes e depois eu abro para aquela pergunta básica. Meninas, levantem a mão, quem de vocês tem medo de sair à noite sozinha na rua? É unânime, todas as meninas levantam a mão. E por que vocês têm medo? São vários os motivos, mas o mais recorrente é violência sexual. Beleza, baixem as mãos. Meninos, quem de vocês tem medo de sair à noite sozinho na rua? Poucos levantam a mão. Tá, e por que vocês têm medo? Ah, eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de um tiro. Então, o medo de morrer e o medo de ser assaltado. Daí a gente parte para outra discussão, do porquê que esses medos são diferentes. Por que as violências, esses tipos de violência são diferentes? Né? Por que quando as meninas, desde o sexto ano, ela levanta a mão por N motivos, medos, né, de estar sozinha na rua e os meninos têm menos motivos para ter medo? Né? E aí abre toda uma discussão. Depois dessa discussão, porque daí eles vão apresentando, mas eu tenho medo por causa disso, mas eu tenho medo por causa daquilo. E faz toda essa discussão entre eles, aí eu venho e apresento os tipos de violência, que normalmente são as mulheres que sofrem, né? Vou apresentar violência psicológica, violência física, moral, patrimonial, o que é o cárcere privado, o que é o tráfico de pessoas. E conforme eu vou apresentando esses tipos de violência, eu vou dando exemplos. Então, a porta é meu exemplo, quando as turmas são menores. Às vezes, quando as turmas são maiores, eu pergunto se algum dos alunos querem participar, né? Pra gente dar um exemplo. Aí, normalmente, é meninos ou meninas que pedem para participar. Então, eu falo, isso aqui é um exemplo. Não vão brigar comigo depois, só para vocês entenderem, né? Como que é isso lá na rua, lá na sociedade. Aí a gente encena alguma situação de violência psicológica e que muitos deles vão questionar, professora, mas isso aqui acontece em casa. Uhum, mas isso aqui eu vi o vizinho. Isso, exato. E começa a aparecer até dentro da própria escola. Exato. Mas isso aqui eu já vi namorado, namorada. E isso é importante, porque eles vão trazendo, eles têm voz para falar das experiências deles. E muitos deles se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Eles nunca tinham se dado a importância dessa fala, o peso que essa fala tem, né? E ali eles começam a falar, ah, meu Deus, mas eu já sofri esse tipo de violência. Quando a gente parte para a violência sexual, que daí eu não vou encenar nada, eu vou só explicar, né? O que configura, e que é desde muito pequeno, aí eles mesmos vão associando, ah, mas quando acontece a violência sexual, a violência psicológica, então ela já está acontecendo. Sim, e em grande parte causa o suicídio. Então, assim, é de entender todo esse ciclo que muitas vezes ocorre dentro da própria escola e a gente não... E dentro da própria casa, né? Isso. As pessoas têm, às vezes, o ambiente da família como uma proteção, que é uma ideia falsa, né? Porque os números comprovam que existe abuso por parte dos pais, por parte de familiares muito próximos, amigos dos pais, pessoas que convivem na casa. E isso não escolhe a classe social, né? A violência, ela permeia todas as classes. Não importa se a pessoa tem um grau de escolarização ou não, né? Isso não interfere. A violência se apresenta em todos os seus aspectos e em todos os lugares, né? E na casa, no meio da família, que se pensa um lugar de proteção... Não é, efetivamente. Sim. E às vezes eu trabalho com eles também análise de música. Depois dessa discussão que a gente faz da violência, eu peço para eles trazerem músicas, independente do estilo musical, independente do tempo histórico que ela foi escrita, que vão naturalizar a violência. Então, aparece coisas da década de 50 até músicas de agora, né? E músicas que normalmente eles cantam e nunca tinham parado para entender o que estava dizendo a letra. Né? E eles, durante ali a dinâmica, nossa, mas acho que eu não posso mais ouvir essa música, não posso mais cantar essa música. E para os maiores, né, e eu vou trabalhar com o ensino médio, da mesma forma que eles vão pesquisar músicas que vão trazer com naturalidade a violência, eu peço para eles fazerem o trabalho inverso, de pesquisarem músicas que vão denunciar esse tipo de violência. Então, a gente faz, os grupos apresentam a letra da música e a gente faz toda uma discussão com a turma da importância desses espaços, né? Normalmente, se produz muitas músicas, as pessoas ouvem essas músicas, cantam essas músicas sem nunca questionar o que está sendo falado, e pelo menos nesse momento, assim, eles param para ver. Muitos vão continuar ouvindo, mas pelo menos eu falo para eles, vocês não têm que parar de ouvir, mas vocês têm que saber o que vocês estão ouvindo. Exato. Isso é fundamental. Saber que prestando atenção é uma escolha que ele faz, né? Sim, exatamente. De continuar com essa música, que não necessariamente... Pode ser uma música preconceituosa, inclusive, né? Sim, claro. Sim. Claro. E é uma escolha daí, né? Tendo a informação, acho que a escola trabalha isso, né? Ela trabalha com o conhecimento, leva uma informação correta, adequada, né, para os estudantes. E a partir daí, então, se possibilita a escolha, né? Se possibilita pensar, né, sobre algo que vai ser ou não escolhido, né? Exatamente. Nosso papel ali, enquanto apresentar e explicar esse tipo de coisa, tá sendo cumprido, né? E eu acho assim que a parte positiva disso é o questionamento dos próprios alunos. Acho que isso é a primeira vez que eu fiz, que eu me surpreendi. Eu falei, não, vou continuar. Enquanto tá dando certo, vamos continuar, né? Que é eles pararem para pensar, nossa, olha só. Eles pegam e falam, mas o meu pai, a minha mãe, diz que as músicas que eu ouço, elas não prestam, né? É música disso, daquilo. E, às vezes, eu trazia músicas da década de 50, década de 40, que falavam sobre violência explicitamente. Falou, olha só, então não é uma coisa atual, né? Na verdade, agora a gente está começando a problematizar isso. Uhum. Mas isso é naturalizado na nossa sociedade há muito tempo. Então, ontem aconteceria uma marcha, né, que foi adiada por questão do climática. Climática, né? Teve uma chuva grande ontem, bem no horário da marcha. Então, vocês têm um convite para fazer para as mulheres da cidade, da região? Sim, nós temos, sim. Então, ficou, né, para nós fazermos essa marcha, que não aconteceu ontem, no dia 14 de março, semana que vem, e já no mesmo horário, às 18 horas a concentração no Bosque Guarani, e com o mesmo trajeto até a Praça da Paz, e com todas as bandeiras e coletivos e entidades envolvidos, né, que foram mais de 30 coletivos e entidades envolvidos na preparação desta marcha. E a gente tem, assim, como tema principal, né, além de todas as outras, pela vida das mulheres, somos todas Marielle, inclusive no dia 14 completo, assim, é um ano da execução desta mulher. E nós temos todas as outras, né, o fim da violência doméstica, né, a campanha pela igualdade salarial, contra a reforma da Previdência desse governo que nós temos, nenhum direito a menos, né, em defesa da universidade, da escola pública, abaixo as políticas e discursos machistas, racistas, LGBTfóbicos e opressores. Então, convidamos toda a comunidade feminina e todos os homens também, todas as crianças, para participarem desta marcha. Nós vamos continuar com panfletagens nas ruas, na feirinha de domingo, e também convidando todo o espaço escolar para que a gente possa participar resistindo, né? Nossa resistência. Uhum. Então, e chegamos ao final do programa SOS Educação desse sábado, 9 de março. Vou agradecer a companhia de todos, a presença da Aline e da Ângela. Lembrando que esse programa será postado na íntegra no site semprerci.com.br, para que você possa ouvir novamente, fazer download, compartilhar. Vem aí na sequência o programa Foz do Iguaçu hoje, na programação da RCI. Tenham todos um excelente final de semana. Você ouviu na RCI, programa SOS Educação com a pedagoga Elaine Ferreira. De volta no próximo sábado, às 11 da manhã.